Amém, vamos orar. Deus Santo, eu quero te louvar, Senhor, por estarmos aqui. Te louvar por trazer a cada um que está aqui, Senhor, nos lugares, Senhor. Nos colocar nossos corações e pedir que o teu Espírito venha falar com cada um de nós. Está mesmo com nossos corações, segundo a tua vontade. Nós temos fome e sede. Continuando dentro daquilo que a gente estava falando de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, em capítulo 1, tratando acerca da eleição, da predestinação, antes da fundação do mundo, Deus predestinou a todos nós para sermos santos e irrepreensíveis, para um chamado da salvação, para a glória do nome dele. Amém? Capítulo 2, nós tratamos acerca da salvação pela graça, que ela implica em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre o plano eterno de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, seguindo a mesma metodologia, lendo versículo por versículo e comentando. Fique atento a isso. Se você quiser depois ouvir as outras pregações, você vai lá no Metalcast e estará lá as pregações. Ok? Então, primeiramente, lá, versículo 1 em diante. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que a gente começa a perceber nesse texto é que Paulo ele olha para a sua vida dentro da cadeia. E Paulo não interpreta isso como uma coisa do diabo. Ele não interpreta isso como uma questão que o inimigo, de alguma forma, está tendo uma predominância na sua vida. Como se Satanás, de alguma forma, estivesse destruindo o plano de Deus na sua vida. São coisas que a gente escuta, né, por aí. Certo? Paulo ele tem uma compreensão diferente. Porque ele anda com Deus, ele caminha com Deus, ele entende então que todas as coisas que acontecem na vida dele, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Então até esse ponto, ele está lá preso, escrevendo uma carta aos Efésios, e ele tem esse entendimento. Paulo, o prisioneiro de Jesus, não é prisioneiro de Roma. Nenhum soldado ali tem autoridade sobre a vida dele, a não ser o rei Jesus. O rei Jesus coloca dentro de uma cadeia. Amém? Amém? Quando a gente lê lá em Jó, Jó perde todos, perde toda a sua família, perde todos os seus bens. Eu acho interessante isso, porque se fosse na mentalidade da gente hoje, a gente diria assim, olha só o que esse cara tá fazendo, né? Deve ter alguma coisa de pecado esse cara. A gente diria, talvez, que esse cara não está dando dízimo. Ah, o devorador foi lá e roubou tudo da vida dele. Está dando dízimo. Quais seriam outras interpretações que a mentalidade moderna diria? Tantas coisas, né, a gente diria. Mas jamais a gente diria que Deus, de alguma forma, em sua soberania, liberou aquilo ali na vida dele. Aí Jó recebe uma revelação da parte de Deus. Ele fala assim, para Jó, não há fatalidades em sua vida. Para Jó, não há nada que foge da soberania de Deus em sua vida. Para Jó, Deus deu os filhos, Deus deu a riqueza dele. Para Jó, Deus tirou os filhos dele, Deus tirou a riqueza dele. Para Jó era esse entendimento. Para nós, não. Quando a gente perde alguma coisa, perde alguém na nossa vida, a gente culpa Deus, a gente fica bravo com Deus, né? É isso. Para Jó, não. Para Jó, Deus, a fartura, uma vida familiar exemplar, mas perde tudo, perde inclusive toda a sua família. Deus. Seven Angels estava numa turnê pela América do Sul, conheceu uma igreja chamada Despreçados, Rejeitados, e os pastores dessa igreja tinham perdido dois filhos que estavam na frente de uma obra de Deus que é chamada. Bem, então toma cuidado com esses questionamentos que nós temos tido hoje em dia. Quando a gente, qualquer coisa acontece de acidente na nossa vida, de trágico na nossa vida, a gente tende a pensar que Deus está fora do controle. Deus está fora do controle. Eu já vi pastores falando em velórios, coisas como assim, olha, se vocês pensam que Deus tem uma coisa que vai ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. E eu reafirmo que é o contrário. Deus tem tudo a ver com a morte e a vida sobre a face. Por mais escandaloso que isso possa nos ser, por mais que isso possa confrontar a minha e a tua consciência, o nosso senso de justiça, que a gente, como pode Deus estar, não estar no controle de certas coisas? Como é que pode isso acontecer? No meu entendimento, todas as coisas estão no controle de Deus. Isso me dá a segurança de caminhar nas ruas e entender que uma bala perdida, se me pegar, pegou debaixo da soberania plena de Deus. Que o dia que eu morrer, eu não vou morrer nem um segundo a menos e nem um segundo a mais, mas vou morrer no exatamente no dia em que ele determinou que eu morresse. E amém. O Senhor me deu a vida e o Senhor me tira quando ele bem entender. Essa é a compreensão de Deus. Deus está com Deus. Mas esse é o que Jó tinha. E eu vou na onda de Jó, então. Eu prefiro ir na onda de Jó do que na onda desse monte de gente que é convido por essas teologias que não têm fundamentação bíblica. Aí Paulo ele recebe uma responsabilidade imposta, ele fala. A mim me foi imposto. Quando é imposto, é uma questão que não tem negociação. Para Paulo, ele falou assim, Deus me impôs esse chamado. Deus não pediu permissão para mim. Deus chegou e me impôs esse chamado. Para mim, imposto é isso. Deus me impôs o chamado pastoral. Deus impôs sobre a tua vida o chamado evangelístico. O chamado como discipulador, o chamado como profeta, o chamado como servo, o chamado para, talvez, um ministério de luta. Amém? Para evangelizar lutadores. Eu acho engraçado, eu lembro quando, na época, era o Ultimate Fight, e tinha um lutador chamado Kim, ele um havaiano, ele era cristão, ele entrava com uma cruz nas costas, uma cruz, deixava a cruz lá, tirava a capa, descia a porrada nos caras. Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, nossa, meu amor, tudo bem. E ele era muito forte, assim, o cara, saladão, assim, descia gostosão, assim, ui, ai, ai, quem me dera, né? Então vai lá e desce a porrada, né, em todo mundo. Amém, né? E hoje você vê lá o Vitor Belfort, o cara que derrubou lá o Anderson Silva também, né? O cara é crente também. A perna do homem, mas tudo bem. Eu não tenho dó. Eu acho assim, o cara que entra no MMA entra consciente de onde ele entrou. Por isso você nunca me vê lá dentro. Não é verdade? Aí eu não fico com dó. Verdade. Ah, quebrou. Quando você pula de paraquedas, o paraquedas não abriu. Amigo, eu nunca vou morrer de queda de paraquedas. Eu nunca vou lá. Só se o cara cair em cima de mim. Daí, vamos daí. Como Deus é soberano também, amém. Se ele escreveu que eu devo morrer com o cara caindo em cima da minha cabeça, amém, amém. Mas eu não vou ter esse desespero de estar pulando no paraquedas no avião e o paraquedas não abrir. Isso você pode escrever. Chamando a minha cabeça de heliporto, aí, se você pagar bom. Tá, continuando. Então, olha só, todo chamado, ele se dá de certa forma de modo imposto, bem? É de modo imposto. Eu acho interessante isso. Deus não pergunta para nenhum de nós, o que você gostaria de fazer? Meu rei, não pergunta isso. Ele chega e fala assim, ó, Deus. Deus não quer, peraí, vai fazer igual. Coloca aí, é imposto isso. Imposto. Bem? Imposto. É uma imposição da parte dele para mim, para você. A outra coisa que Paulo fala também aqui é que é imposta pela graça de Deus, o que eu acho interessante. É graça, mas é imposta. A graça de Deus na minha e na tua vida é imposta. Interessante isso. Por exemplo, quando você perdoa uma pessoa, esse perdão é imposto. Não tem como a pessoa tirar dela o teu perdão. Porque o perdão é imposto. Todo perdão é imposto, de alguma forma. Ele é colocado. Você não tem a escolha. Ele diz, não, você não pode. Você não te perdoa. Você não tem como tirar o perdão que ela te impôs. No reino de Deus as coisas funcionam assim. Então, a graça é imposta e ela é jamais imerecida. É jamais merecida. Ela é imposta. Deus te deu graça. Ah, eu não quero. Já está sobre você. Você querendo ou não querendo, a graça está sobre a tua vida. Amém? Está aí algo interessante no quesito a graça, a compaixão e a misericórdia. Estas coisas, quando parte daquele que dá, não pode partir da obrigação. Porém, quem recebe, querendo ou não, recebe querendo ou não. Amém? Quando você tem compaixão numa pessoa, isso é imposto sobre a outra pessoa. A pessoa recebe a compaixão de modo imposto, ela querendo ou não. A graça de Deus funciona assim na minha vida. Deus, eu não quero a tua graça. Tarde demais, já está sobre você. Como faço para me livrar da graça? Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, então vou fazer alguma coisa para não merecê-la. Pode fazer, você merece faz muito tempo, cara. Nunca mereceu. Nada do que você fizer fará você não você merecê-la. Ou fazendo, fazê-la merecê-la. Eu sei que eu falei mais, acho que é isso. Nem eu me entendi agora, mas tudo bem. Está muito filosófico o negócio aqui. Deixa eu voltar para a favela. Vamos lá. Paulo, ele recebe por revelação, ou seja, Paulo tinha um entendimento, mas Deus revela isso a ele. Interessante que foi Deus que vai até ele e revela a ele. Não foi nenhum homem que o ensinou. Sei por revelação, porque Deus simplesmente não escolheu toda a nação judaica. Aqui. Então não foi nenhum homem que o ensinou, foi por revelação, amém? Paulo recebe da parte de Deus a revelação para entender coisas que ninguém havia entendido antes. Paulo recebe essa revelação, amém? Revelação é isso, você não sabia de nada, alguém vem e revela para você um segredo. Por exemplo, crente é muito bom de revelar o segredo dos outros, né? Certo? Eu tenho uma raiva quando chega ali esse livro, vou te falar uma coisa, mas a pessoa que vai não te falar. Ou pessoas que falam assim, Bíblia, você resolve uma coisa para mim, você não pode falar que fui eu que falei. Você tá falando que foi quem? Você consegue ler? Já? O que eu falo? Então, coisas assim. A pessoa quer que eu resolva, eu já tive mãe que ligou para mim. Falando coisa de filhos que só ela sabe. Teve pai que ligou para mim. Ó, eu tenho que também criar o cara. Bem, então, outra coisa que o texto está falando é que essa revelação, ela não se deu antes. Ou seja, desde o início da humanidade, 6 mil anos de história antes de Cristo, a humanidade não tinha recebido essa revelação, a qual a gente vai falar. A humanidade até ali não tinha essa revelação. Toda a humanidade, fora de Israel, estava morrendo sem ter essa revelação e todos estavam caminhando para o inferno. Essa é a revelação bíblica. Esse é o Deus ao qual eu e você anunciamos. Amém? Não adianta a gente chorar e a gente querer arrebentar as coisas. Essa é a verdade. Antes de Cristo, toda a humanidade fora de Israel estava condenada à perdição, sem esperança e sem Deus, conforme fala no capítulo 2. Agora, o Espírito revela as coisas a eles. O Espírito Santo, então, nesse momento, chega e começa a revelar as coisas a eles. Você só está aqui. Você só compreende as coisas de Deus. Só foi capaz de um dia entender alguma coisa acerca da salvação. Jamais foi por seu próprio entendimento, mas porque o Espírito Santo revelou a você. Não pense que você em algum momento pensou assim, nossa, veja só, eu sou um cara inteligente, sou capaz de entender a revelação da salvação. Não, ninguém pode entender a não ser por meio do Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode revelar a mim e a você. Então, quando as pessoas assim renunciam, rejeitam a salvação, eu de certa forma entendo que há dois aspectos trabalhando ali naquele momento. É o aspecto da pessoa ter o coração endurecido e não quer crer, mas também há um aspecto de que o Espírito Santo também não revelou, conforme foi revelado a Deus. Eu tenho esse entendimento de forma clara. Por que que eu entendi e os demais não entenderam? Porque eu era mais inteligente? Não. Porque eu era mais bonzinho? Não. Porque meu coração era melhor que eles? Não. Porque eu tinha menos pecados que eles? Não. Porque a minha fé é maior que eles? Não. Mas porque o Espírito Santo me revelou e deu a graça de crer. Gente, eu já sentei em mesa assim, com ratos de porão, assim, todos eles, assim, eu preguei com o cara. Já sentei com os caras do cólera, os caras do salatante, bandas antigas, legal. Você, não sou eu, você não será mais nada. Você frustra quando você prega o evangelho, as pessoas não se convencem. Você frustra. Isso não pertence a você. Você não é capaz de convencer ninguém. E, entendo bem, você e eu não somos capazes de convencer ninguém a ser pessoas. Somente o Espírito Santo. Você tem que ser. Por isso que a gente ora. Por isso que você dobra seu joelho e fala, Deus salva minha família. Deus salva meus irmãos, salva meus pais, salva meus amigos, Senhor. Salva, Senhor. Se você está falando isso para Deus, está pedindo, Deus interfira de modo soberano, revele a eles. E Deus, conforme a sua graça, vai revelar isso para nós. Somente agora, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Amém. Se Deus não tivesse levantado os apóstolos e revelado aos apóstolos acerca da salvação pela graça, Israel, até hoje Israel seria os únicos que estariam sendo salvos. Eu e você estaríamos indo no inferno, abraçados em Thor, em Odin, em Aquiles, em Hércules, a Pombagira, semana passada, né? São Jorge, teremos todos nós indo abraçados com eles para o inferno. Se Jesus não revelasse a cada um de nós a sua salvação. Aí entra lá no chamado de Paulo, lá no versículo 7 e 9, Paulo ele fala assim, ó, deste, ou seja, de Jesus, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Paulo se torna ministro pelo dom da graça. Amém. Amém. Você tem um chamado pastoral? É dom da graça. Tem um chamado como missionário? É dom da graça. Tem um chamado para ser músico? É dom da graça. É um presente. É graça da parte de Deus. Deus olha para você, é graça. É graça. É graça. Eu gosto interessante assim na interpretação que o Caio Fábio se diz, deu um vídeo lá acerca dessa questão da graça. Ele falando assim que dá uma impressão que a gente é superior. Pensando que às vezes um homem com a mente tão inteligente como ele, não foi capaz de escrever coisas tão inteligentes, capaz de falar coisas tão duras. Gostaria de falar isso para o cara. E talvez eu tenha oportunidade de falar isso. Porque eu entendo assim, em que predestinação é esse da parte de Deus? A graça da parte de Deus? Isso que você fala. Aonde isso? Isso é o que a gente chama de espantalho. Espantalho é quando você cria uma coisa que não é verdade em cima de algo que é dito. Nunca se disse que por Deus escolher segundo a sua soberania, se está dizendo que você é melhor, está dizendo que ele, pela sua graça, criou assim. Dois porcos sujos, fogo do inferno, pecadores, ele olhou para essa televisão, e esse porquinho aqui fala: bom, se fosse a sua graça, os dois. Isso gera no meu coração mostrar que os meus estados de Deus cuidado que se dependeu do Senhor para o meu pai. Até porque havia algo em mim que levou o Senhor a fazer essas coisas. Eu não sei, Senhor, por que o Senhor não permitiu que eu morresse e meus amigos morressem. Eu não sei por que tantos amigos meus foram para o inferno sem nunca ter ouvido falar do Evangelho e eu estou aqui hoje. Eu não sei! Mas isso não me torna melhor do que ninguém, mas me torna muito mais grato do que eu. Com certeza eu sou grato. E só pelo simples fato de eu ser grato é porque eu tive a oportunidade de ser com Deus. O dom, ele não é exercido pelo poder humano, mas sim de Deus, amém? O dom é exercido da parte de Deus. Da parte de Deus. Deus, ele ocultou tudo isso das gerações passadas. E agora, por meio de Paulo, ele revela a mim e a você. Não é interessante isso? Ei, escutem bem. Milhares e milhares de pessoas no mundo hoje estão morrendo sem nunca ter recebido a revelação da graça. E aí, hoje, nessa noite aqui, você tem uma escolha. Você pode olhar para isso e pensar assim, poxa vida, mas que Deus sacana que está fazendo todas essas pessoas morrerem sem receber a revelação. Ou você pode simplesmente, nessa noite, sair desse lugar. Obrigado, Senhor! Obrigado! Eu não entendo a forma como o Senhor lida com as coisas, mas eu te agradeço porque eu estou tendo a graça de receber essa revelação. Amém? Amém? Eu não sei ler de outra forma. Quando Paulo lê aqui, ele fala assim, gente, foi oculto. Oculto é que não foi revelado. Essas pessoas não sabiam acerca dessas coisas. E morreram sem saber dessas coisas. Mas você não. Você, então, nesse lugar, nessa coisa, Deus está revelando para você que eu tive a graça de conhecer. Então, a gente tem, assim, um evangelho romantizado, aonde eu falo para você assim, ei, quer aceitar Jesus? Né? Quer aceitar Jesus? Você lê lá nos evangelhos, lê nas cartas de Paulo, você não vê em nenhum momento alguém falando, quer me aceitar? Você quer me aceitar? É ele quem aceita você, primeiramente, de tudo. É Deus quem olha para você, um pecador, caminhando para o inferno, para assim, olha, eu tenho que dar um jeito na minha cidade. Estava falando na casa de Heresia essa semana, acerca dos mortos. Mortos têm escolha. lá, se levanta. Se Deus não revelar para mim e para você, eu não se envolver, não revelar esse mistério que eu oculto para as outras gerações, a minha, você e eu, você podemos crer. Depois entramos no chamado da igreja, lá no versículo 10 até o versículo 12. A intenção dessa graça era que agora, mediante quem? Mediante a igreja. Fala para mim, mediante a igreja. Mediante eu e mediante você. Mediante a igreja. Mediante cada um de nós. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, antes não havia essa revelação nem para anjos. Nem anjos, nem demônios haviam, sabiam, tinham conhecimento, tinham a revelação desse grande mistério que estava oculto em Deus. E aí Deus revela isso para a igreja, e agora então, por meio da igreja, mundo espiritual, os anjos, toda a hoste de seres celestiais passam a entender o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Por meio da minha e da tua vida. Eles não entendiam. Eu sempre repito, os caras é isso. Esse é o grande plano eterno de Deus. A igreja. Um só povo. Uma só língua. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Deus sabia disso. E ele revelou. Se trata de um plano eterno que se realizou em Cristo. Olha só o que o texto está dizendo. Cristo nunca foi um remendo da história. Cristo nunca foi um segundo plano do propósito de Deus para mim e para você. Como se Deus tivesse sido pego de surpresa lá em Gênesis, quando Adão peca e Eva peca. Deus não é pego de surpresa naquele momento. Puxa, me acorde. Eu já vi gente pregando assim, ó. Jesus e o Pai e o Espírito Santo, quando Adão peca, eles resolvem ter uma reunião. E agora, o que a gente faz? Aí Jesus dá um passo para frente. Senhor, Pai, eu irei lá morrer por essas pessoas. Aí Deus, então vai lá, conserta a cagada que eles fizeram. Conserta o errinho. Conserta a burrada. Deus está dizendo que não. Antes da fundação do mundo, não havia história, não havia nada. Deus já tinha um propósito que era tornar Cristo o Salvador de toda a humanidade. O Salvador, para se tornar o Salvador e rei sobre todas as coisas, era necessário uma única coisa, segundo a revelação de Paulo. Sabe qual era? Todos vocês precisavam ser condenados. Se você não é pecador, se você não ser caído, a graça não tem sentido. Dessa esse tipo de teologia, de doutrina, que diz para mim e para você o seguinte: nossa salvação depende de nós, depende de nossos atos, mas depende de Deus que nos abençoou todas as coisas, que nos concedeu a sua graça sobre nós. Ninguém sabia, a não ser Deus, somente agora revelado aos homens e aos seres espirituais. Por isso, não se forma teologia em Gênesis 1. Não se forma teologia no Antigo Testamento. Ok? Quando eu vi gente formando teologia para mim, para você, no Antigo Testamento, ok? que não esteja à luz do Novo Testamento, repudie, lance fora. Todo o Antigo Testamento tem como chave hermenêutica o Novo Testamento. Deve ser interpretado à luz do Novo Testamento para a aberração dos judeus. Não recebe Cristo como Senhor. Meus debates teológicos, eles queriam fazer o contrário. De toda que forma, para mostrar que Jesus não era Deus, eles queriam usar o Antigo Testamento como chave de interpretação do Novo Testamento. E aí não tem jeito. E as coisas não se fecham. Porque à luz do Antigo Testamento, por exemplo, você pode partir de um conceito que Deus não sabia de todas as coisas. Porque lá em Gênesis 1, Deus chega para Adão e fala assim: Adão, aonde você está? Pronto. Aí foi da doutrina. Escrito assim: Deus não sabe de todas as coisas. Base bíblica, Gênesis, tal, tal, tal. Deus pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Pronto, aqui está a prova bíblica de que Deus não sabe de todas as coisas. Por isso que há gente que forma teologia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma revelação completa. Ela vai apontando. O Antigo Testamento vai apontando. Ele vai apontando. Ele vai apontando. Quando chega em Cristo, a revelação se bam. Aí Paulo recebe, bam, completa aquilo que precisa. Chega em Hebreus, chega em Apocalipse, você vê Deus já escrevendo toda a história de antemão, dizendo: olha, vai acontecer isso, isso, isso. Mas aí a gente não tem jeito, vai acontecer dessa forma. Mas se a humanidade tomar consciência, não tem jeito, já escreve, vai ser. Se vocês não querem, eu faço isso. As coisas vão piorar. Assim, quando você trata de trazer coisas do Antigo Testamento, você tem que interpretá-la à luz do Novo Testamento. Certo? À luz do Novo Testamento, aí sim, você tem as caras com a sacadinha só para você sair. Você tem que ler, então, à luz do Novo Testamento. Amém? Para isso, você precisa ter o domínio do Novo Testamento. Você precisa conhecer. Amém? Então, a revelação é que agora, a outra coisa que o Deus está falando, é que agora nós temos ousadia, acesso, no grego, parresia, ou parésia, grego, estratégia, estratégia. A palavra, então, ela implica que não há mais medo, não há timidez, não há vergonha de se aproximar dele. Agora sim, não há mais. Uma vez eu estava tocando na igreja presbiteriana de pergunta, e tem, assim, quando você está ligado esse povo, aí, foi na igreja presbiteriana isso. Aí, terminou o culto dos presbíteros, me chamou. Então, e ele trabalha forte, chegou assim, os amadores para você, para ele. Eu falei assim, igual a mão, se você vê meus punhos, eu vou bater. A dor de nada está ali. Eu vejo Deus como meu pai. Meu pai é um abraço eterno e raro. Esfrego todo dele assim. É que nem eu faço com o Gabriel. Pelado sim, filho, não vem com conversa. Tem essa não. Peladão. Essa história, então essa intimidade, você chega na vida, você tem que realmente ser pai, você chega a qualquer hora, a qualquer momento, onde você estiver. Tem gente que não consegue orar em alguns lugares, eu não tenho esse negócio, então eu oro. Eu estou ali pela Praça Tiradentes, tem a catedral lá, e essa catedral assim, eu vou dizer uma coisa, eu quero dizer uma coisa muito séria. As igrejas católicas trazem muito mais poderes. Lá na Alemanha era interessante, sim, quando a gente entrava numa igreja histórica, era impossível você entrar e dar uma manifestação pentecostal. Não porque era proibido isso, mas porque o lugar chamava tanta reverência, inclinação, mostrar reverência àquele lugar. Aquele lugar literalmente significava que Deus estava ali. Para mim, não sei se vocês estavam com a gente lá, não pensavam. Mas a gente chegava naquele lugar assim, você que fez. Você não conseguiu conversar com a pessoa, mas a gente não fez isso. A arte sacra, ela tem esse propósito. A arte sacra. Você fica, nossa, que batizão, não faz a parede, hein? Tá bom? Olha lá, não, a produção é muito. Existe uma transmissão como a produção. Estágios, você olha para a próxima produção. A arte sacra do Brasil. Tem a Igreja da Mulher lá no meio do centro de Dresden. Querendo orar, alguém aceita o pastor aí para passar uns dias aí na casa? Hein? Amém. Vamos lá, vamos terminar. No versículo 13. As tribulações, por causa do Evangelho, eles são uma glória no entendimento de Paulo. Paulo ele fala assim, ó, portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Então, Paulo olha para as suas tribulações e ele fala assim, gente, não fique com dózinha, entendeu? Isso é glória. Sofrer por causa do Evangelho é glória. Amém? Então, não desanime se você está sofrendo por causa do seu ministério, né? Eu recebi o telefone de uma pessoa esses dias que estava vivendo um inferno na vida dela lá por causa de sentindo opressão, não estava conseguindo dormir de noite, porque o diabo estava oprimindo, acordava sufocada. Eu falei, glória a Deus! Como assim? Glória a Deus! Bem-vindo a tudo! Quando eu me converti, né? logo nos primeiros dias, assim, conversão, assim, o diabo vinha todo dia me sufocar. Todo dia eu acordava alguma coisa me sufocando. Né? Tentava olhar, assim, não conseguia ver, assim, isso também é fundo, assim. Vou falar coisas, vou já me chamar. Mas era de uma coisa. É. Aí, aquele troço ali, né, cara, eu não conseguia enxergar. Então, todo dia. Todo dia. E olha, todo dia. A gente começou a gólgota assim, eu, a Kátia, a gente acordava de madrugada, tinha um ser dentro do nosso quarto. A televisão ligava de madrugada. Estava dormindo, três da manhã, a luz ligava. Deixa eu ver, sacanagem, pelo amor de Deus. É. Ligava a luz de novo. A mesa de vidro, assim, o vidro dessa cozinha rachava, rachou no meio. Estava lá. Aí ele viu que não adiantava nada, ele deu um sossego. Então, assim, é bom. Você vai ver como você vai orar com mais fervor. É verdade. Fé, meu. Vou começar a orar com vocês. Vou começar a liberar isso aí no mundo espiritual. Satanás, dá um jeitinho. Ela quer contar muito frio na fé. Aviva. O diabo traz avivamento na nossa vida também. É verdade. Eu não sei como é que eu comecei, mas comigo já foi assim, sério. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa possessa, rapaz, de jejum de 40 dias. Um seminário, lá os seminaristas de noite, assim, lá era corredor, assim, os cursos, né, da luz, pobre, da fuga, aí, os caras gostavam, assim, de, tipo, 10 horas da noite, já dormiam mais ou menos, pra contar a história de Satanás. Aí, misericórdia pra dormir depois, né. Daí eu tinha um amigo, meu seminarista, chamado Luciano, que era o diabo da minha vida. O cara tinha as moral, assim, de subir igual uma aranha, ficar em cima do teto, assim, ó. A hora que eu passava, ele pulava em cima de mim. Aí de tanto orar por ele, ele tá desviado hoje. Fica comigo, sabe? Olha que eu sinto a Aikido, viu? Lá, versículos 14 a 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Amém? Paulo se ajoelha diante do Pai, porque agora sim nós temos o Pai. Pai! Amém? Fale assim, Pai! Amém? Pai! Amor! Versículos 16 a 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo, ele ora para que as suas gloriosas riquezas se manifestem em nós, amém? Fale assim, Deus, manifeste em minha vida as suas gloriosas riquezas, amém? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com carro, tem a ver com algo muito mais poderoso que eu e você precisamos buscar, que é a presença dele. Oro para que Deus nos fortaleça no nosso íntimo com poder por meio do seu Espírito. Amém? Você precisa ser fortalecido no teu Espírito. Amém? Ter um Espírito forte que resiste. Então estava recebendo notícias do amigo meu, o pastor Cláudio, que já está, sei lá, qual de cirurgias que ele está passando. E ele fez uma cirurgia, coisa de 2 semanas atrás, e eu recebi um e-mail dele, acho que antes de ontem, dizendo que terá que fazer uma outra cirurgia. Eu fico pensando assim, Deus, dá onde o homem com isso consegue tanta força para lidar com essas coisas? E ele falando assim, ele mais nos consola do que a gente consola ele. Porque a gente, quando a gente escreve para ele, a gente diz assim, misericórdia, força aí, irmão. Essas coisas. Quando as coisas começam a nos levar, que nem palanque em banhar, né? A gente se troça assim, que qualquer coisinha nos derruba. Gente, toma cuidado. Porque essas coisas podem estar apontando para mim e para você que o nosso espírito nos está fortalecendo. Nosso espírito ele precisa ser inabalável em Cristo Jesus. Porque a força ele dá, ele tem que restaurar para que ele nos fortaleça. Amém? A outra coisa que ele fala é para que Cristo habite em vossos corações mediante a fé. Ou seja, é fé, não é emoção. Não, hoje eu não estou me sentindo muito salvo. Hoje eu não estou me sentindo muito crente, muito de Jesus. Não é isso. É fé. Tem horas que você não está com o seu sentimento destruído, detonado. E aí, assim, você tem que reivindicar na sua vida a fé. Permanecer crendo, independente dos teus sentimentos. Amém? Então, eu venho aqui no louvor, dizer para vocês que eu fico sentindo arrepio, é mentira, eu não sinto arrepio. De vez em quando, dá uma desafinação, senão eu arrepio na alma, assim. Não, não estou nem aí com as minhas sensações, os meus sentimentos. A minha fé entende que eu preciso louvar esse Deus a quem eu creio, independente do meu estado emocional. Porque a gente confunde isso. Meu culto foi uma bênção, porque as minhas emoções foram afogadas, porque eu chorei. Não, o culto foi uma bênção porque eu cheguei lá e eu entreguei meu coração ao Senhor e adorei Ele. Todo meu coração, a minha razão, a minha fé. E a palavra foi e tocou meu coração, porque a palavra vem da parte de Deus. A palavra nem sempre foi feita para fazer você chorar, para você se emocionar. Sabe? Outra coisa que Paulo fora é para que a gente viva alicerçado no amor. Para que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor que a gente tem. A gente está passando pelo vale da sua morte, a gente precisa entender que Jesus nos ama. Paulo termina a sua oração para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Amém. Aleluia. Toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus tem plenamente para mim, para você e você precisa. Nós precisamos orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, estar mais em compromisso com as coisas de Deus. Sabe o que falta? Só falta em culto. Realmente, se tiver uma coisa que tem como vir mesmo. Mas não fique faltando tudo por qualquer coisa. Porque se torna um hábito, a gente começa a faltar tudo por qualquer coisa. Qualquer coisa é um alívio para a gente. Ai, hoje choveu. Ai, hoje está sol. Ai, agora está frio. Ah, agora está calor. Ah, agora estou cansado. Ah, não, hoje eu estou contigo. Volta a trabalhar. Fica em casa. Volta na quadra. Ah, hoje tem futebol. Olha só, cara. Nós temos futebol. Essa. Bem que Jesus me levou na mente. E você não sou. Sério? Eu acho que esses futebol. tirar o crente da igreja. Aliás, tira o crente da igreja. Crente deixa de vir na igreja para assistir futebol. Olha, olha. E não é. Se eu souber a gente aqui, olha. Verdade, os caras não faltam. Faltam futebol de jeito nenhum. E, olha, o filho pode estar doente, morrendo ali. Ele fala assim, filho, vou lá no futebol e já volto. Bem assim. Para encerrar, os versos 20 e 21. O que eu acho interessante é que esses versículos, ele está tratando que Deus não depende da minha e das tuas limitações. Nem da minha e nem das tuas limitações. Porque diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha só, infinitamente mais. A palavra infinito sugere o que para vocês? Infinito. É algo que não tem fim. Que você, lógico, né? É, preciso ajudar, porque vai saber. Às vezes vocês são ruins, não sabem. Minha função é ajudar também nesse processo. Infinitamente que não tem limites. Nada pode limitar essa ação. Então, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, não está limitado àquelas coisas que eu peço ou penso. Deus é infinitamente maior do que todas estas coisas e pode fazer segundo a sua vontade. Amém? Não tem limite para Deus na minha e na tua vida, segundo a sua vontade. Ah, mas eu vou pedir para Deus isso. A graça e a misericórdia dele é infinitamente maior do que aquilo que você tem. Aí eu consigo imaginar, calcular, o meu ministério é isso. Deus pode fazer além do que as suas imaginações podem. Aí que fala, ó, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Então quem é o meu e quem é o teu Deus? É esse Deus. Amém? É o Deus que chamou você no meio de uma geração toda perdida, caminhando para o inferno e te revelou a graça. Você pode discordar de tudo que eu disse. Você não explica, não tem Deus. Eu acho que eu tive uma revelação do menino. Diz isso. Eu não estava interessado. Mas de repente, o pé de dinheiro. Eu tenho uma ideia. É uma coisa. Sei lá. Eu me descolado um dia. Sinceramente, naquele dia, eu pensei, ah, interessado por Deus, eu cheguei diante de Deus, Deus é o seguinte, estou aqui, tá? Vou te dar uma chance para a minha vida, né? Meio Romário, assim, meio malandrão, assim. Posso cuidar e levar isso para a sua vida, bem, gostoso. Se eu olho para a minha miséria e para a minha vida, o homem que estava perdido, interessado por Deus, perdido, belo dia, quando eu vi, eu estava entregando. Se cada um de vocês aqui parar para contar a sua história, você vai perceber algumas coisas. Falando uma classe de poesia, as pessoas que eu conheço dizem que eu disse a Deus. Eu não sei a Deus. Eu sei a Deus. Bom, a partir de hoje, Deus não existe. É hoje, pega essa peça. Depende, né? Hoje. Veio aqui. Ela disse que. eu faço para ser ateu? Eu não sei, Bira, também não sei. Como é que acontece os outros cinco sentidos de deixar de ver? Se deixar de ser sentido. Se você vai ler o Senhor, você vai ler o Senhor. Diga isso para o Senhor. Isso é que você é ateu. Toma a mão do Senhor. Está em você. Entendeu isso? Se você receber o dom de jogar futebol, tem jeito de ser o dom. Tipo, mijasse. Tem como você ser craque igual ele. Deus te deu o dom. O teu amigo que era músico, o cara nunca fez uma aula na vida, totalmente autodidata. E desde que eu conheço ele, ele sabe tocar muito bem. Toca muito bem com o trabalho, toca bem teclado, toca bem saxofone, toca bem violino, toca bem gaita de boca, toca bem flauta. Qualquer coisa que você dá pro cara, o cara sabe tocar bem. Eu tive que fazer um esforço desgramado minha vida inteira. Toca bem a boca. O cara não. Consegui tirar as músicas do Legião Urbana, ele pegava e tirava. Outro dia eu chegava um cara assim, o cara tinha dos clientes, eu tirava as coisas, eu comprei as retiradas. Eu acho que eles não. Mas é bom, nem se ele quiser ser o que ele consegue. Entendeu? Quando você recebe o café, mesmo que você não queira crer, você vai crer. Você pode até falar na roupa da fora, eu não creio mais na vida do seu espírito. Está na maluzinha na aula. Eu creio. Hoje o Dieter compartilhou comigo lá para mim uma entrevista com o Bill Gates e o Bill Gates falando assim que você só consegue ver razão para as coisas baseadas na existência de Deus. Bill Gates falou isso. Daí ele falou também que a fé cristã é o que inspira a fazer as obras de ação social que ele faz. O amigo pessoas podem. Ele fala assim, você me olha para a vida, está olhando para a obra. Se isso não é uma herança, é uma herança romana, é uma herança grega, é uma herança egípcia. Todas essas nações só sabiam fazer escravos. O cristianismo não. O cristianismo é aquela que coloca os senhores abaixo. O senhor é aquele que serve. O maior é o menor. Se você crê, você não vai ter que ser. Você não crê, você não tem poder de fazer o que você quer. Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus. Presente que o Senhor deu para cada um de nós e revelou a cada um de nós. Se não fosse a tua graça, todas as formas, Deus, a redenção, se não fosse o Senhor revelou de nós, Deus, toda a ação soberana do teu Espírito. Seria providenciado por hoje nas coisas. Nós estávamos sem esperança, sem o Senhor nas coisas. Havia revelação para mim, para nós, e nós estamos perdidos. Direção, Deus. Nós precisamos de Deus. Nesta condição. As coisas funcionam na tua soberania. A gente não pode entender. A gente reconhece-se e se prostra. graça que perseverasse. Obrigado porque o nosso chamado é um dom imposto sobre cada um de nós. E nós não temos como negociá-lo a não ser obedecermos. Deus abençoe a tua igreja, Senhor Jesus. Obrigado porque a gente, Senhor, tem a liberdade nessa igreja, Senhor Jesus. Não ficar fazendo voltas em cima da tua palavra, Senhor. A gente não está aqui preocupado, Deus, em falar uma teologia que agrade as pessoas. A gente está preocupado unicamente em revelar aquilo que a tua palavra nos revela. Mesmo que a gente possa não entendê-la completamente, Senhor, mas por alguma razão, que o Espírito aprove a Paulo revelar por meio dessa carta nos nossos corações o plano eterno do Senhor. Nós somos gratos por essa noite, por compreender um pouco dessa palavra. Essa palavra, Senhor, que foi revelada, esse mistério que está no mundo, que foi revelado por meio da igreja. Obrigado por nos fazer do só Espírito, do só corpo, do só povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Dá um abração do seu irmão que está ao seu lado aí.